bebendo da tua presença, comendo da tua mesa, Senhor. Eu sei que o Senhor é o maior interessado para ir falar com esse povo nessa tarde, nessa noite. O meu maior desafio aqui é não te atrapalhar, Senhor. Então que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus. Mas que aquilo que é genuinamente do teu Espírito possa encontrar um solo fértil no nosso coração. Espírito Santo, seja o nosso professor, o nosso mestre nessa noite, nessa tarde. Torna a tua palavra viva, ativa, nos envolve com ela, Senhor. Que o teu Espírito possa ministrar de forma individual, pessoal, a cada um de nós. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que tudo aquilo que concorre para que a nossa atenção esteja totalmente voltada para aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, fique para fora desse lugar. Toda inquietação, preocupação. Mas abraça, envolve o nosso coração, nossa atenção agora, Senhor. E fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22 é um texto muito conhecido da palavra de Deus. O Senhor diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, venha e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, quando eu olho esse texto, eu fico me imaginando nessa situação. Jesus está no meio de uma multidão, várias pessoas, e a Bíblia fala que alguém se destacou no meio dessa multidão. Alguém vem correndo e, aproveitando o tema, o título do evento, fala que esse jovem, ele se joga de joelhos diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu acho que qualquer um de nós que olhasse uma cena dessa ia falar: cara, eu queria estar lá. Eu queria ser como esse cara. Esse cara é intenso, ele sabe o que quer. Eu olhava para esse texto e ficava pensando: cara, eu acho que ia ficar com raiva dele, eu queria estar no lugar dele. Pensar: por que eu não fiz isso? Olha a intensidade, cara, ele sabe o que quer. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: cara, você sabe os mandamentos, e cita uma série de mandamentos. Mas aí esse jovem, ele surpreende mais uma vez, ele parece mais intenso ainda, porque ele fala: mestre. A gente está falando de um tempo de lei, querido. Ele fala: todas essas coisas, desde a minha adolescência eu tenho guardado. Qualquer um de nós que estivesse olhando essa cena ia dizer: uau, cara. Esse cara é faca na bota. A Bíblia fala que Jesus olha para ele, conhecendo o coração daquele menino, fala que o Senhor o amou. E falou: cara, falta uma coisa para você. Pega, vende tudo que você tem, dá para os pobres e venha e me siga, seja meu discípulo. E eu fico imaginando esse cara baixando a cabeça, pensando naquilo que ele tinha, chacoalhando a cabeça, levantando e indo embora. Porque a Bíblia fala que ele tinha muitos bens. E, queridos, diante desse texto tão conhecido, eu quero trazer uma palavra muito simples para você nessa tarde. Mas eu quero te fazer três perguntas sobre o jovem rico. A primeira delas: qual era o nome do jovem rico? Alguém sabe? Ninguém sabe, sabe por quê? Porque esse cara, ele teve a oportunidade, a chance de escrever o nome dele na história de Deus, e ele preferiu outra coisa, ele preferiu seus bens. E aonde a Bíblia for lida, na história da humanidade, no mundo inteiro, esse cara vai sempre ser conhecido como jovem rico, e ninguém sabe o nome dele. Mas a Bíblia fala de outro cara que teve um encontro com Jesus também, mas desse cara a Bíblia fala o nome. Alguém sabe quem é? Zaqueu. A Bíblia fala de um cara chamado Zaqueu, queridos, em Lucas capítulo 19, se quiser abrir. Esse cara, ele teve um encontro com Jesus, e quando ele percebeu, ele entendeu quem era Jesus, ele tomou uma posição diante daquilo. Vamos ler lá comigo, Lucas capítulo 19, versículo 8 a 9. palavra de Deus fala que esse cara era o principal dos publicanos, ele era coletor de impostos, queridos. E quando ele teve esse encontro com Jesus, a Bíblia descreve assim, Lucas 19, capítulo 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. A função desse cara era extorquir as pessoas. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Esse cara teve uma oportunidade de ter um encontro com Deus. E aonde essa Bíblia for lida, querido, na história, a gente vai saber o nome desse cara. Mateus 10, 32 fala que quando nós confessamos, Senhor, o Senhor diante dos homens, ele confessa o nosso nome também. Eu li um livro alguns anos atrás que me marcou demais. Recomendo para você. Um livro chamado Louco Amor, de um pastor californiano chamado Francis Chan. E, queridos, eu sou pastor de igreja hoje, eu acho que isso acontece em todo lugar. Toda igreja tem que ter aquele cara, mão na roda, que faz qualquer coisa na igreja. Deve ter alguns assim aqui, né, pastor? Sabe aquele cara que você pega, usa, o cara ajuda, principalmente quando a igreja fica grande, a demanda é muito grande. E nesse livro, o Francis Chan fala de um cara chamado Stan, eu nunca esqueci essa história. Que foi convidado, aliás, morreu uma pessoa da igreja, e o Stan era aquele cara que ajudava às vezes a orar pelas pessoas no hospital, pegar o preletor que chegava, né, e fazer velório. Ele pediu para o Stan ir fazer o velório desse cara. E disse que esse cara cheio do Espírito Santo foi lá, pregou no velório, falou do amor de Deus, e disse que apontou para o caixão e falou assim: cara, quando chega a hora que Deus te chama, não tem o que você possa fazer. Você está pronto ou você não está? E ele perguntou para aquelas pessoas: você está pronto se Deus te chamar agora? Ele fechou a Bíblia, sentou numa cadeira e puf, caiu morto. Assim que terminou de pregar, Francis Chan conta que ele recebeu a ligação, falou: cara, o Stan faleceu lá no meio do velório. E disse que ele, coração quebrou, pensou na família, chegou correndo para encontrar os familiares. Diz que os filhos já vieram correndo, abraçaram ele e falaram: pastor, meu pai morreu fazendo aquilo que ele amava. E logo ele ouviu alguém falando assim: como deve ter sido especial aquele momento para aquele homem chamado Stan. Porque em um segundo ele estava confessando o Senhor diante dos homens, mas um segundo depois era Jesus que estava confessando ele, dizendo: esse é o Stan, eu sei quem que ele é. Entra no descanso do teu Senhor. Se confessarmos o nome do Senhor, queridos, diante dos homens, ele confessará o nosso. Eu amo alguns detalhes, queridos, escondidos, ocultos na palavra de Deus. Quando a gente vai lá para Hebreus 13, a gente começa a ler sobre os heróis da fé e tantos homens que, né, a Bíblia mesmo, ela estampa esses caras como heróis da fé. Abraão, Moisés. E no meio desses caras tem uma mulher chamada Raabe, que era uma ex-prostituta. A Bíblia fala que quando o povo começa a invadir Jericó, essa mulher encontra esses homens de Israel, ela fala: eu sei que o Deus de vocês vai entregar essa terra aqui na mão de vocês. Eu sei. Eu tenho ouvido falar da fama de vocês. Eu vou esconder vocês na minha casa. Eu vou proteger vocês e vou ajudar vocês a saírem da cidade. Mas quando Deus entregar essa cidade na mão de vocês, vocês vão guardar a minha vida e a vida da minha família. E, querido, aonde a palavra de Deus foi lida na história, no mundo, o nome dessa ex-prostituta chamada Raabe vai estar entre os heróis da fé. Mas sabe o que é mais precioso? E cara, Deus mexe no meu coração com isso. É que quando você vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 5, e você vai ver a genealogia de Jesus, você vai ver que essa mulher chamada Raabe, uma ex-prostituta, aparece na genealogia de Jesus. E você vê Jesus descendendo de uma ex-prostituta. Mas o nome do jovem rico, ninguém sabe qual é. Porque esse cara, ele teve a oportunidade dele de escrever o nome dele na história de Deus. E ele preferiu outra coisa. A segunda pergunta que eu quero te fazer é: quais eram os bens do jovem rico? Alguém sabe? Claro que não. O que a Bíblia fala? A gente só sabe que esse cara, ele tinha muitos bens, querido, mas hoje ninguém mais sabe o que é e nunca mais vai saber. Eu preciso fazer uma coisa que vai te chocar, mas eu preciso fazer. Olha para as pessoas que estão perto de você e procura os rostos conhecidos, os amigos queridos, as pessoas que você ama. Você já pensou que em torno de 50 a 70 anos no máximo, eu estou chutando longe, todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai se lembrar de você e pouca importância vai ter a marca do carro que você andou ou da roupa que você vestiu? Eu vi a história de dois pastores que estavam, dois amigos que estavam conversando, um pastor e um cara líder da igreja também. E esse cara estava falando: pastor, pastor, você desgasta demais pela igreja, você se doa demais, está estragando até a tua saúde, você não devia fazer isso. E esse pastor virou para o cara e falou assim: cara, eu fico pensando, se nós dois estivéssemos na eternidade hoje, você ia ter coragem de dizer a mesma coisa. Mas a grande verdade, sabe uma coisa que eu tenho descoberto, querido? A palavra de Deus fala que nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra, a gente está de passagem. Mas a gente vive como se o nosso lugar, a gente fosse criado e feito para ser daqui, mas nós não somos daqui. A gente vive como se a gente fosse viver para sempre, mas a gente não vai viver para sempre. Antes de estar no ministério em tempo integral, eu trabalhava numa grande empresa, trabalhava no grupo da Globo, a RPC, lá em Curitiba. E eu atendia vários clientes que anunciavam na TV, no jornal. E, cara, era normal se na casa de um... Às vezes você recebia, o cara te recebia em casa. E se ia lá na casa de um cara com 60 anos, ele falava: cara, vem aqui, deixa eu te mostrar o que eu construí. Essa aqui é minha casa, eu sou a vida inteira com essa casa. Agora acabei de construir, tem uma piscina de não sei quantos mil litros aqui, tem uma quadra de tênis e tal, não sei o que. Eu olhava para aquilo lá, animal a casa. Aí eu olhava para aquela criatura e pensava: quanto tempo esse cara acha que vai desfrutar disso aqui, cara? O cara acha que ele vai viver para sempre para desfrutar disso aqui. Parece que o cara, a pessoa não vive com a ideia de que vai morrer um dia. Eu lembro, Deus marcou tanto meu coração com uma coisa, queridos. Queridos, eu gosto de coisa boa, gosto de roupa boa, gosto de carro, gosto de tudo bom, como todo mundo. Mas não é isso que ganha meu coração. Quando eu e minha esposa casamos, a gente foi morar num apartamento de 42 metros quadrados. Cara, com 3 quartos. Tinha um quarto que não cabia, o cara tinha que dormir em pé, porque se ele deitasse, o pé ficava para fora. Irmão, o controle remoto da televisão eu nunca mais usei, porque você sentava no sofá, dava para trocar assim, ó. Filme com legenda, o cara ficava com... Eu brinco que um dia acabou a luz lá, nós acendemos uma vela, tivemos que apagar, porque ninguém aguentou o calor. Irmão... O cachorro aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo, porque para o lado não dava espaço. Irmão, era pequeno demais. E uma das coisas que a gente mais sentia nessa casa é que não dava para levar visita, irmão. Porque entrava mais dois. Se viesse 3 pessoas visitar a casa, ou a minha esposa, a gente tinha que sair. Cara, era muito pequeno. E eu lembro que um dia eu estava no trabalho e eu dei uma escapadinha, eu visitava o cliente na rua e eu fui almoçar em casa. E eu lembro que eu coloquei a chave na fechadura. Sabe quando Deus fala aqueles negócios para você em segundos assim? Eu fui abrir a porta, imaginei a minha sala. E eu falei: ô Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa maior? E naqueles segundos Deus me falou assim: ó, imagina a casa dos teus sonhos. Eu imaginei, irmão. Imaginei, Deus. Ele falou: se eu te der essa casa agora, quanto tempo você vai desfrutar dessa casa? Falei: bom, Deus, tem uns 35 anos, a média de vida do brasileiro, 74 anos e meio. Falei: Deus, uns 35, 40 anos mais ou menos. Aí Deus me falou assim: cara, é tão importante assim? Falei: tá bom, não sabe brincar. Deixa pra lá, né? Irmão, eu gosto de coisas boas, mas não é isso, querido. É que ganha meu coração, querido. Não é isso que ganha meu coração. Eu e minha esposa, a gente sentou na casa que a gente foi morar depois. Um dia a gente envolvido no ministério, a grana às vezes apertada. Eu falei: Dani, eu estou tão contente aqui onde a gente está morando, agora já dá para receber as pessoas aqui. E a gente, desde que casou, tentando planejar para comprar uma casa. Eu falei: você quer saber? Se a gente não foi ter uma casa nossa nunca, eu estou feliz da vida. Abri mão, estou nem aí mais. Ela falou: também não, estou nem aí. Irmão, 3 meses depois, eu estava comprando a minha casa, eu não sei nem como até agora, com 200 metros quadrados, um triplex, dentro de um condomínio fechado, botei tudo que eu sonhava dentro de casa. Irmão, se eu te contar, eu levo uma meia hora só para te contar a história do que foi acontecendo para eu ter essa casa. Abri mão, querido. Mas a gente tem que pensar que nós fomos criados para a eternidade. Queridos, há mais ou menos 3 anos atrás, eu estou um dia no final de um curso de jovens e chega um guri para mim e fala assim: ô, pastor, preciso falar com você, você pode me atender? Eu falei: cara, posso. Nunca tinha visto ele lá. E eu marquei um horário com ele, sentou comigo e falou assim: olha, pastor, eu... Ele contou, ele tinha uma história triste. Aqui não tem muita igreja menonita, né? Acho que é mais no sul. Mas é uma igreja de alemães, parecido com a luterana. Esse cara cresceu dentro da igreja menonita. E quando ele estava no final da adolescência, a mãe traiu o pai. E a família descambou, os pais desviaram e virou aquele balaio de gato. E a mãe acabou indo morar para Portugal. Ele ficou um tempo no Brasil ainda tentando ser crente. E depois foi morar em Portugal, ele me contando. Ele falou: pastor, eu estava há 2 anos em Portugal. Ele falou: cara, eu me desviei completamente. Ele falou: acordei um dia. E Deus falou comigo que se eu não voltasse agora, eu não voltava nunca mais. Ele falou: cara, eu fugi de Portugal, porque eu preciso voltar para Deus. Ele falou: pastor, me ajuda, eu preciso voltar para Deus, cara. Eu falei: demorou, cara. Eu e minha esposa, a gente abraçou aquele menino, recebemos ele, tiramos todos os carrapichos. Né, que ele trabalhou, uma questão de santidade, ele veio, confessou os pecados, contou a história, a gente começou a trabalhar com aquele menino. 1 ano depois, certinho 1 ano, esse menino estava bombando. Né, eu tinha uma célula que acontecia 11 horas da noite na minha casa, que eu pegava o pessoal na sexta-feira que saía da faculdade. E ele já tinha começado a ajudar a liderar um grupo, uma célula, e mesmo assim ele continuava vindo na minha, aquele cara que queria estar em tudo, né? Cheio de Deus, assim, apaixonado, curado, em santidade. E uma sexta-feira eu fui começar uma célula em casa, ele veio naquela noite, ele chegou, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. E eu entrei para casa, a gente estava numas 18 pessoas naquela noite. E tinha passado o período de louvor, já eu estava compartilhando uma palavra. Eu estava sentado na escada, né? Tinha tipo uma copa e a sala aqui, assim, ele estava na minha direita. E ele fez um comentário sobre a mensagem, todo mundo riu, tal, deu risada. Eu voltei para cá, continuei falando. Daqui a pouco eu ouvi um barulho do meu lado. Bluf! Olhei, o menino tinha caído para frente. Eu saltei da escada, o Weber, um menino que era discípulo meu lá também, a gente esticou ele no chão. E a impressão que eu tive é que ele estava tendo, né, uma convulsão, um ataque epilético, alguma coisa. E eu lembro que eu pus a mão na cabeça dele, orei primeiro, falei: ó, se é capiroto, vai sair aqui já, né? Só que eu orei rapidinho, eu vi que ele começou a roxar, irmão. Aí eu virei: ó, chama o SAMU. Falei: acho que aqui tem SAMU também, né? Brasil inteiro é SAMU, né? Falei: cara, chama o SAMU. E a gente viu que aquele guri parecia que apagou mesmo e começou a roxar. Aí eu comecei a fazer massagem cardíaca e o menino que estava comigo, respiração boca a boca. A gente ligou pro SAMU, o SAMU falou: cara, 15 massagens e 2 respirações. E assim foi. E, cara, a gente começou a cansar. A gente ficou 15 minutos naquilo. Massagem cardíaca. A gente parava, o menino começava a roxar de volta. Falei: meu Deus do céu, cara. Falei: parece que o guri não volta, não tá respirando. 15 minutos depois chegou o SAMU. Eu nunca vi aquilo, o cara veio com um monte de parafernália. Né? Hoje eles têm uma máquina que você dá aquele eletrochoque e já marca o eletrocardiograma ali, botaram os eletrodos nele e tal, deram um choque, eu vi o coração, né? Ele dava o choque, fazia e parava de volta. Cara, e o cara, adrenalina pegou e puff, 2 injeções de adrenalina. Eles deram 6 injeções. E eu vi que os minutos iam passando, aquele povo na minha casa desesperando. E eu falei: meu Deus do céu. Cara, eu saí para fora, na varandinha de casa, e eu lembro que eu botei minha cabeça na parede, eu falei: Deus, poucas vezes na minha vida eu fiz uma oração como essa. Eu falei: não deixe esse guri morrer aqui, Deus. Não desse jeito, no chão da minha sala, 22 anos. Eu falei: não deixe esse guri morrer aqui, Deus. Foi poucas vezes na minha vida eu botei tanto meu coração numa oração. Não deixe esse guri morrer aqui, não assim, desse jeito. Irmão, eu terminei de orar, entrei para dentro. O médico levantou assim, olhou para mim e falou: a gente vai parar. Ele faleceu. O povo que estava na sala começou a chorar, a desesperar. Aquele menino ficou morto no chão da minha sala até 2:30 da madrugada. Quando chegou o carro do ML, tiveram que pegar uma cobertura de um pano de sofá da minha casa, porque não entrava o carro para carregar. Carreguei aquele menino no colo para dentro daquele carro do ML. Irmão, eu saí de lá perdido. Falei, Deus, o que, que aconteceu aqui nessa noite, Deus? Eu senti que Deus tinha me deixado, querido. Falei, Deus, o que, que aconteceu aqui? Eu tinha um discipulado com o pastor Luciano no sábado, isso era na sexta. Ele ligou para mim algumas vezes durante, né, quando isso estava acontecendo. Falei, Luciano, não me deixe sozinho amanhã não, cara, preciso de você. Eu não consegui dormir aquela noite. E no outro dia eu fui, abri meu coração com o Luciano, chorei. E eu fui pro velório daquele menino depois. Quando eu estava no velório, queridos, eu comecei a encontrar alguns amigos dele lá. E de repente um menino veio, um grupo, na verdade, que eram uns três amigos que estavam juntos. Eles falaram, pastor, você sabe o que aconteceu quarta-feira? Eu falei, não. Ele falou, cara, a gente foi com ele num culto no Bola de Neve quarta-feira. Eu falei, ah, que legal, e aí? Ele falou, cara, a gente estava no meio do louvor e o Jean meio que deu uma apagada de repente. E dele falando, o guri contando para eles, que diz que ele estava no louvor e de repente ele teve um arrebatamento, querido. E diz que ele se viu no meio de um exército cheio de pessoas de roupa branca, eles estavam de braços dados. E diz que eles marchavam e cantavam santo, santo, santo. E cada vez que eles falavam santo, eles iam para mais perto de Jesus. E diz que o menino contou que quando ele teve aquela experiência, que quando ele voltou para a igreja foi tão forte que diz que ele demorou para entender onde que ele estava. E ele saiu contando aquilo para vários amigos. Eu não tinha mais falado com ele, por isso que ele não contou para mim. Querido, quando eu ouvi aquilo, naquela hora, Deus fez uma retrospectiva na minha cabeça. Deus falou assim, ele teve um vislumbre daquilo que esperava ele essa semana ainda. E ele, Deus me falou assim, lembra um ano atrás, eu trouxe esse menino aqui, ó, só para eu poder tocar ele, alcançar ele. Você fez o que era para fazer. Eu dei um ano para ele voltar, para eu poder levar ele. E Deus me falou, ó, naquela noite, eu só entrei e busquei ele. E tudo aquilo que era uma frustração, querido, se transformou num dos momentos mais especiais, talvez, que eu vivi na minha vida, de ver um cara que Deus pegou pela mão e falou, venha. A família começou a me falar, a família toda arrebentada, falou, o Jean só falava de vocês, daquilo que Deus fez na vida dele, através de vocês. A gente não é dessa vida aqui, querido. A gente não foi criado para esse lugar. Aquele jovem que se joga de joelhos nos pés de Jesus, ele parecia intenso. Às vezes a gente parece intenso, a gente acha que é intenso, mas a gente é morno. E eu tenho aprendido uma coisa, que a grande questão não é, querido, se eu quero mais de Deus ou não. Se eu perguntar aqui, quem quer mais de Deus? Vamos ver, quem quer mais de Deus? Que todo mundo vai levantar a mão, mas a questão não é se eu quero mais de Deus ou não, mas é se eu desejo Deus mais do que todas as outras coisas desejáveis que tem nessa vida. Todo mundo vai dizer que quer Deus, mas a questão não é se eu quero Deus. Querido, eu quero muito emagrecer, mas eu quero muito comer as comidas boas que minha esposa faz também. É tudo uma questão, querido, de valor. O quanto eu quero. A grande questão, querido, não é se eu quero agradar a Deus ou não. Se eu perguntar quem quer agradar a Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas é se eu desejo agradar a Deus mais do que eu desejo agradar a mim mesmo. A grande questão, querido, não é se eu quero mais intimidade com Deus. Todo mundo, intimidade. Mas é se eu desejo tanto essa intimidade, a ponto de desejar isso, mais do que o desejo gastar tempo com a televisão, com a internet, com os amigos. A grande questão não é se eu quero ser santo ou não, todo mundo vai falar que quero ser santo, mas a grande questão é se eu desejo essa santidade, mais do que eu desejo botar meus olhos no que eu não deveria ou passar de limite no meu namoro. Essa que é a questão. Existem pessoas, queridos, que acham que são intensas. Eu me coloco, sou o primeiro a me colocar a julgar a mim mesmo nesse lugar. Mas são mornas. Quando eu olho para as palavras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 6 a 7, para mim é uma das cartas mais emocionantes de Paulo. Ele está escrevendo para um amigo. Ele fala, cara, eu estou vendo que a minha morte está chegando. Ele fala, eu estou sendo oferecido como sacrifício de libação, que era aquele sacrifício de bebida derramado no altar. E ele fala, mas eu completei, combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé, não tenho a minha vida por nada preciosa, desde que eu complete aquilo que Deus tem para mim. O Francis Chan fala nesse livro, eu gostaria de ler para você, ele fala de alguns exemplos, para você julgar a sua própria vida, para você saber se você é morno ou não. E ele diz assim: pessoas mornas ofertam na igreja instituições desde que isso não mude o seu padrão de vida, ou ela não tenha que abrir mão de nada para ofertar. Essas pessoas, elas querem se sentir crentes. Elas ofertam, querido. Mas ela oferta desde que ela não pense em nada que ela vai precisar abrir mão para ofertar. Não, isso aqui não mexe comigo, tem esse dinheiro sobrando, então beleza, vou ofertar. Mas ela não abre mão de nada para ofertar. Essas pessoas pensam assim: quanto será que eu tenho que dar em vez de, meu Deus, quanto será que eu posso dar? Pessoas mornas não querem realmente ser salvas do seu pecado. Elas querem apenas ser salvas do castigo que esse pecado gera. Elas não lamentam o pecado em si, mas têm apenas medo de serem punidas por Deus. Sabe aquele cara que fica buscando o limite do pecado? Fala, cara, aqui já é pecado, mas até aqui não é. O desejo do coração do cara não é agradar a Deus. É só não fazer o que é pecado. Ele quer, não quer a punição e o peso. Mas o desejo do coração de fazer a vontade de Deus e além está muito longe. Pessoas mornas ficam tocadas pela história de pessoas que fazem coisas radicais por Deus. A gente vê a história desse casal aqui, cara, que está fazendo as missões. Uau, que legal! Que bênção! Mas elas mesmo não tomam nenhuma atitude radical e intensa em relação a Deus. Gente morna considera muito radical aquilo que Deus espera de todos que decidem segui-lo. Cara, quando a gente olha para as histórias dos mártires, eu amo ler isso, eu amo história da igreja, eu amo ver tudo que a igreja errou, o que acertou, e eu amo ver a história desses caras que deram a vida pelo evangelho. Eu fico, meu Deus, olha esse cara. Só que quando eu vou para a palavra de Deus, é sobre isso que a gente está falando, cara, o que a palavra diz? A palavra diz, a gente fala, nossa, esse cara deu a vida pelo evangelho, mas Jesus fala que aquele que quiser começar a seguir, fala, toma sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Deus, Jesus não exige isso dos top, dos caras ninja do evangelho e da fé. Ele exige isso de qualquer um que decida começar a seguir. Começa com isso, querido. Pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo suficiente para serem considerados bons o suficiente, sem que isso exija demais delas. Cara, o cara quer estar acima da média, quer estar na média, entendeu? Ah, cara, eu não sou tão santo, mas eu não sou tão ruim também, que nem aquele irmão que eu vi tratando mal o outro lá na frente tal dia. Mas até onde a gente quer ir, querido? É tudo até onde você quer ir. A palavra de Deus, quando pergunto para Jesus o que é o reino dos céus, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a alguém que, trabalhando num campo, encontra um grande tesouro, uma preciosa pedra, e esse cara, cheio de alegria, ele sai e vende tudo que ele tem para possuir aquilo. O que o cara faz? Ele reconhece naquilo, no evangelho, o maior tesouro que ele pode ter na vida dele. Tudo o resto, querido, vira nada. Ele fala: não é isso aqui que eu quero ter. Tudo é uma questão de valor. Eu quero santidade, eu quero estar em Deus, eu quero intimidade, eu quero revelação. Mas eu quero quanto? Eu quero mais do que o quê? Mais uma vez, a grande questão não é se eu quero mais de Deus ou não, mas é se eu desejo mais do que todas as outras tantas coisas que são desejáveis nessa vida. E eu não vou me demorar muito mais, eu quero fazer a última pergunta em relação ao jovem rico. É quem teria sido esse jovem rico se ele tivesse aceitado o convite de Jesus? A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou assim, o amor, e falou assim, ó, vem aí, segue-me. E esse cara, querido, teve o convite que qualquer um de nós queria viver naquela época e ter. Talvez a gente tivesse 13 discípulos hoje, não 12. Mas esse cara não quis. E eu quero pegar, eu quero jogar essa pergunta para você hoje. Eu quero dizer, quem você pode ser se você disser sim ao convite de Deus para a sua vida? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Querido, eu quero que você comece a trazer a tua memória agora. A gente vai falar sobre isso à noite também, a gente vai continuar. A gente só está esquentando. Mas eu quero que você comece a lembrar aquilo que a irmã falou aqui. Tem tudo a ver com aquilo que Deus estava gerando no meu coração. Lembra das promessas que Deus já trouxe para você, ou sonhos que você já teve. Pensa um negócio que eu gosto de fazer: pegar aquele cara que abandonou os sonhos e chutar ele para isso de volta. Lembra aquilo que Deus já falou, já gerou no teu coração, querido? As palavras proféticas que você recebeu. Eu vejo alguns pregadores batendo na Bíblia falando assim: se Deus tem uma promessa, um chamado para a sua vida, você não vai morrer até que isso se cumpra. Uau, que bonito! Só que é uma baita de uma mentira. Aquele povo que Moisés tirou do Egito tinha uma promessa de Deus, tinha uma palavra, um chamado. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Quando vocês entrarem, eu vou entregar aquele povo nas mãos de vocês. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Sabe por quê? Porque todo chamado de Deus, toda promessa de Deus para a minha vida exige a minha resposta. Então, qual é a sua resposta para o chamado de Deus para a sua vida? E quem você pode ser se você disser sim? Senhor, meu Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Eu creio realmente que existe, Senhor, um mover de missões, Senhor, de ativação ministerial, Senhor, de um avivamento, Senhor, de chamados, de sonhos, de Senhor trazer à lembrança algumas coisas. Espírito Santo, começa a pegar meus irmãos aqui, Senhor. Começa a me pegar nessa noite. Começa a fazer tua obra. O Senhor que faz, Deus. O Senhor sabe que dentro da minha limitação, Pai, eu procurei trazer essa verdade do meu coração da melhor forma que eu podia. Mas, Deus, é só até aqui que eu consigo ir, Deus. Deixa Deus falar com você, irmão. O que Deus me manda agora é ficar quieto. Eu não quero atrapalhar. Te convidar, se você puder, aí onde você está, se você pudesse ajoelhar, não pelo fato de simplesmente se ajoelhar, mas nós vamos fazer esse ato profético de nos ajoelharmos onde nós estamos e deixar que o Espírito Santo continue ministrando o nosso coração. Nós estamos encerrando agora esse período da tarde, vamos voltar 7:30, não sei que horário, você vai descobrir. Nós estamos encerrando agora com os nossos joelhos dobrados e a minha oração é: Espírito, fala, fala, Espírito. corações. Para os nossos corações, Pai. Para os nossos corações, Pai. Nós queremos levantar um clamor agora, Senhor, por uns projetos que estão acontecendo nesse final de semana, Senhor, lá no sertão, Pai, que eles estão ali evangelizando uma romaria, Senhor, que nenhum ato ali, Pai, seja feito, Pai, pelos homens, mas sim pelo Seu Espírito Santo, Deus. Eu quero levantar um clamor que o Senhor, Pai, capacite cada boca dos missionários que estão ali, Senhor, gente do Brasil inteiro, Pai, para que eles conheçam, Pai, o Senhor, aquelas pessoas que estão ali adorando outros deuses, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós conseguimos, Pai, levantar um clamor como igreja unidas aqui nessa tarde, Senhor. Que o inimigo, Pai, caia por terra naquela terra, Senhor. E que dê, Pai, que o Senhor derrame água, Pai, no sertão, águas do céu, Pai. Não só água física, mas água do Seu Espírito Santo, Pai. Que aquelas vendas caiam agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço também, Pai, pela obra que os missionários estão fazendo numa ilha agora, chamada Ilha Montão de Trigo, Pai. Eles estão construindo uma casa que morava um cômodo, 9 pessoas, Pai. Que o Senhor envie anjos e dê forças para aqueles homens, para que eles construam essa casa esse final de semana, Senhor. Dando dignidade para aquela família, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que seja uma obra sobrenatural, Pai. Porque por mãos humanas aquela casa não vai ficar pronta, Senhor. Foram poucos homens, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa casa fique pronta, que aquela família, Pai, veja o Seu amor através daquelas atitudes, Pai. Eu levanto um clamor, Senhor, para aquela ilha, Pai, pela união daquelas pessoas, Senhor. Como igreja aqui nessa tarde, Senhor, Em nome de Jesus, Pai, todos os projetos que estão acontecendo, Pai, projetos do seu coração, Pai. Nada acontece à toa, Senhor, e por isso nós estamos aqui unidos, Pai, com os joelhos dobrados, Senhor. Orando igual Jesus, que seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade, Pai. Como Jesus orou, se o Senhor quiser, afasta-se esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade nas nossas vidas, Pai, e no país inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pelo Brasil, pelos todos os cantos do Brasil, Senhor. Como o Emerson falou, que muitas coisas estão acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, que essas coisas se dupliquem, Senhor. Que o seu poder, Pai, duplique nesse país, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode ficar à vontade, se você quiser ficar orando aqui. Você que vai ficar direto para a noite, 19h20 mais ou menos, a gente está começando. Então tem lanche para você comprar ali fora, tem material para você conhecer. Você pode ficar aqui dentro também. A gente só vai dar esse intervalo para o pastor Farley, para a equipe dar uma descansada, e a gente já retorna, ok? Fique à vontade, não saia desse coração contrito, abençoe o projeto Velejando, pega o material, tem o material dos joelhos dobrados também, amém? Nos vemos daqui a pouco, Deus te abençoe.